Legacy, God of Peace, Criminal Studio. Sorrisos de plástico evitando os plágios, amores. São devaneios que consomem os atores. Não tem roteiro no cortejo das dores. Ser o melhor a cada dia oscilando humores. Bipolaridade instável, felicidade. Bem-vindo ao reino suicida de promiscuidade. Não existe placa de aviso que te informe, pare. Seja seu Deus nessa batalha, parta pro combate. Os aldeões estão meu cabreiro aqui no norte, sabe? Se dividir em várias tribos, nacionalidades. O que falta mesmo é respeito e cumplicidade. Vejo preto matando preto nesse tic-tac. Torre nos ares, eletrônica, informe no centro. Vivendo a base de doses, nutrindo sofrimento. Queimou a largada na corrida, esse é seu argumento. Mas não renova esse ciclo de acontecimentos. Você que sabe pra onde tem que ir, que a sua vida pertence a você. Pergunte-se o que está fazendo aqui, e nada mais irá lhe corromper. Você que sabe pra onde tem que ir, que a sua vida pertence a você. Pergunte-se o que está fazendo aqui, e nada mais irá lhe corromper. Você que sabe pra onde tem que ir, que a sua vida pertence a você. Pergunte-se o que está fazendo aqui, e nada mais irá lhe corromper. Você que sabe pra onde tem que ir, a sua vida pertence a você. Pergunte-se o que está fazendo aqui, e nada mais irá lhe corromper.